Sentido divino do caminhar terreno de Jesus. Ponto 14. Ao falar diante do presépio, sempre procurei ver Cristo Nosso Senhor desta maneira. Envolto em paninhos, sobre a palha da manjedoura, e enquanto ainda é menino e não diz nada, vê-lo já como doutor, como mestre. Preciso considerá-lo assim porque tenho de aprender dele. E para aprender dele é necessário conhecer a sua vida. Ler o Santo Evangelho, meditar no sentido divino do caminho terreno de Jesus. Na verdade, temos de reproduzir na nossa a vida de Cristo, conhecendo Cristo à força de ler a Sagrada Escritura e de meditar, à força de fazer oração, como agora estamos fazendo diante do presépio. É preciso entender as lições que nos dá Jesus já desde menino, desde recém-nascido, desde que os seus olhos se abriram para esta bendita terra dos homens. Jesus, crescendo e vivendo como um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida corrente e ordinária tem um sentido divino. Por muito que tenhamos pensado nestas verdades, devemos encher-nos sempre de admiração ao pensar nos 30 anos de obscuridade que constituem a maior parte da passagem de Jesus entre os seus irmãos e os homens. Anos de sombra, mas para nós, claros como a luz do sol. Mais, resplendor que ilumina os nossos dias e lhes dá uma autêntica projeção, pois somos cristãos correntes, com uma vida vulgar, igual a tantos milhões de pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Assim viveu Jesus 6 lustros, o filho do carpinteiro. Viram depois os 3 anos de vida pública com o clamor das multidões. E as pessoas surpreendem-se. Quem é este? Onde aprendeu tantas coisas? Pois a sua vida tinha sido a vida comum do povo da sua terra. Era o carpinteiro, filho de Maria. E era Deus. E estava a realizar a redenção do género humano. E estava a atrair a si todas as coisas.